salve todos aletês da periferia, a real voz, despertando verdades, mentiras, Brasil, São Paulo, Campinas, interior, sem patifaria. É o que liga, segura a bronca e vê se não vacila. São três irmãos aliados, chapados, que não deixam brecha. Pra gente todo dia é dia de festa. Um B.O. pesado, rachando de lado a lado. Justifica a luta do passado, correrias, perdidas, intrigas. Não é fácil não, agora estamos na área, de igual para igual, mostrando nosso valor, expondo nosso arsenal. Autovalorização é a palavra-chave, tendo como suporte nas ruas a nossa família. Fique à vontade, está tudo em casa, é a nossa firma. Uma mente ligada à outra, com o único objetivo, que é mostrar a verdade de uma forma inteligente, sem comédia. Ideia quente, sim, pode acreditar. Temos uma forte razão pra citar e falar sobre a vida de nossos irmãos, brancos e negros, no prejuízo. Sou humano, tuta, rapper de primeira, ei, não dou motivo. Esperto na levada, ciente na balada, tem que ter proceder. Pode crer, é o meu jeito de ser. Se liga na arapuca do sistema. A real voz da quebrada, DLN na jogada. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. O que poucos sabem é que as dificuldades passadas não se limita somente quando não se tem um trampo lançado, gravado, considerado. O problema vem de cima, panela da mídia, produtores que se vendem a manipulação e só gravam comédia, não dão chance pra informação. Atual, te falo na cara, otário, pois essa é a real. A gravadora impõe as suas condições, rap comercial, sentido banal, com apoio de um rádio, TV, jornal, de modo em geral. Mas como sempre, o som do cara não tem nada a ver. Uma letra de sal e açúcar não dá pra entender. Mas o patrocínio é uma costa larga, que investe um absurdo e diz que é muito bom e já está feita merda. Todo mundo sai cantando a letra do fulano, rap comercial. Cantão pra mídia, se esquecem da rapaziada das favelas, becos e vielas. Sua origem já não vale nada, mas um artista que se vende pra viver na praia, mesmo assim, não me abalo, prefiro falar a real. O nosso som é pancada, sem censura, é o que liga a cara, é o que liga a cara. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. Chega mais, vou te falar o que ocorre aqui. Minha cidade não é a capital do rap, mas de um tempo pra cá eu sei que está ficando foda. Pois a rapaziada aí está na parada, homens, mulheres rachando lado a lado. No palco é bonito ver que minha cidade já está no mapa. Mais uma escola que forma profissionais do mais alto padrão, enriquecendo o movimento, isto é muito bom. Cada um com seu estilo, uma linha a ser seguida, mas todos com pensamento em mente, que é de ser um rapper diferente. Letras que se destacam de uma forma inteligente, não do tipo palha, que não fala nada com nada. Eu não vejo graça, eu não vejo graça. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. Sai da frente, vacilão, DLN está na área. É isso aí, Spike. E aí, velho? Segura a onda, mano. Pode crer. Até uma próxima. A ideia é essa aí, morô? É nóis. DLN 1999.